boy, boy. Imagina o extraordinário, Deus se tornando um missionário. Senhor, toca na vida desse vaso. Oh, Lord, eu faço tipo Josué e com Deus eu sempre falo. Prega então, vaso. Você fica adorando tudo que Deus faz. Aceitei que é Deus e juntou meus pedaços. Então aceitei Cristo que é santificado. Do nada eu lembrei da primeira vez que ouvi a palavra. Pastor pregando, tocou na minha alma. Orava com fé, no rosto tinha lágrima. Deus é minha fé e o pastor tinha um salmo. Pregador tipo Abraão, em Canaã é meu alvo. E come a Bíblia que eu ando embaixo do braço. Crê em Deus, pode tá salvando os vasos. A palavra é forte e não sai do meu lado. Imagina o extraordinário, Deus te tornando um missionário. Senhor, toca na vida desse vaso. Oh, Lord, eu faço tipo Josué e com Deus eu sempre falo. Se for pra Cristo eu faço. Que a sede não me faça beber, tá amarrado. Meu Deus, pra quem achou que foi fácil. Hoje eles conhecem o vaso, mas eu desviado não. Aleluia. Mesmo quando o culto para, o crente vai converter. É Deus, é como o pastor dizia. Junto com os vasos a igreja vai tremer. Senhor, e lá no culto, lá no bairro, lembro que Deus falou que eu não era só mais um. Deus, sozinho orando no quarto. Deus é que talvez eu queria largar esse mundo. Existe o vaso no culto, e aí o varão juntos, pregando feito louco, frequentando os cultos. Sempre soube no fundo, comigo Deus foi justo. De um mano que não tinha nada, a igreja abriu a porta. Deus veio me aceitar, ele veio me salvar. Então vaso larga o mundo, vaso larga o mundo. Vaso, Deus vai te salvar, vem comigo então pregar. Te faço largar o mundo. É vaso larga o mundo. Vem vaso larga o mundo. Sei que você quer pregar, lembro você na igreja. Hoje você larga o mundo. Imagina o extraordinário. Meu Jesus, fé, imagina o extraordinário.